que se esperar desses pagãos nojentos, dessa maldita raça horrível cor? Eu sei o que merecem, são bons quando falecem, são bichos, animais ou pior. São pátanos, pátanos, não são nem humanos. Pátanos, pátanos, vamos atacar, afastem-nos daqui, eles merecem guerra, os tambores vão rufar. São pátanos, pátanos, isso é uma fera que teremos que matar. Era o que eu temia, o branco é um demônio, dinheiro é o deus em que eles creem. Pensei que os brancos são vazios no coração. Nem sangue acho que eles têm. São bárbaros, bárbaros, não são nem humanos. Bárbaros, bárbaros, gostam de matar. Não são iguais a nós, partimos para a guerra. Os tambores vão rufar. São bárbaros, bárbaros, vamos matar este, e os tambores vão rufar. Bárbaros, bárbaros, temos que matá-lo. Bárbaros, bárbaros, vamos massacrar. Bárbaros, bárbaros, não são nem humanos, os tambores.